Yo, Alexandre Kushanda, Taidi, Corpo Fechado, original. Hip Hop Haga, 20 anos depois. Yo, me atire uma pedra, que eu te atiro uma granada. Se tocar em minha face, sua vida está selada. Portanto, meu amigo, pense bem no que fará. Não sei se outra chance você terá. Você não sabe de onde eu vim, não sabe pra onde vou. Pra tua informação, vou te falar quem eu sou. Meu nome é Taidi, não tenho RG, não tenho SIG, perdi a profissional. Nasci numa favela de pato natural. Numa sexta-feira, 5 que chovia pra valer. Os demônios me protegem e os deuses também. Ogum e Emanjá e outros santos do além. Eu já te disse o meu nome, o meu nome é Taidi. Meu corpo é fechado e não aceita revide. Já disse o meu nome é Taidi. Meu corpo é fechado e não aceita revide. Xandão, Taidi. O meu corpo é fechado e não aceita revide. Xandão, Taidi. Meu corpo é fechado e não aceita revide. Na 4-3 eu escrevi o meu nome numa cela. Queimei um camburão que desce na favela. Em briga de rua já quebraram meu nariz. Não há nada nessa vida que eu já não fiz. Vivo nas ruas com minha liberdade. Fugi da escola com 10 anos de idade. As ruas da cidade foram minha educação. A minha lei sempre foi a lei do cão. Não me arrependo de nada do que eu fiz. Saber que vou pro céu não me deixa feliz. E essa prece que tu rezas eu já muito rezei. E pro Deus que se confessas eu já muito me expliquei. Xandão, Taidi. O meu corpo é fechado e não aceita revide. Xandão, Taidi. O meu corpo é fechado e não aceita revide. Tenho um coração mole, mas também sou vingativo. Portanto, pense bem, se quer aprontar comigo. Se acha que esse neguinho sou a bronca, logo esquece. Então não perca tempo, pergunte a quem conhece. Eu só gosto de quem gosta de mim. Mas se for por meus amigos, eu luto até o fim. Se mexer com minha mãe, meu DJ ou minha mina, você pode estar ciente, sua sorte está perdida. Pode demorar, mas sempre pago minhas contas. Também não sou louco pra dar soco em faca de ponta. Sempre pago minhas contas com juros e correção. 16 toneladas eu seguro numa mão. Não nasci loirinho com um olho verdinho. Sou caboclinho comum, nada bonitinho. Feio e esperto com uma cara de mal. Mas graças a Deus totalmente normal. Xandão, Taidi. O meu corpo é fechado e não aceita revide. Xandão, Taidi. O meu corpo é fechado e não aceita revide. Xandão, Taidi. O meu corpo é fechado e não aceita revide. Xandão, Taidi. O meu corpo é fechado e não aceita revide. Escada serve pra subir, serve pra descer. O degrau de cada vida assim que tem que ser. Serve pra subir, serve pra descer. O degrau. Taidi, Xandão, Blow.